Quando eu precisei de você, ao meu lado você se encontrava. Quando pelo teu nome eu chamei, você me respondeu: estou aqui, tenha calma. Nas horas mais difíceis, em que a gente precisa de um amigo pra desabafar e chorar os desenganos, você é muito mais que humano. Por isso você tem o meu amor, meu coração. Serei o que você fez por mim, me ajudou a vencer e a ser feliz. Como posso agradecer a tão grande amor? Te entrego a minha vida, meu amado em que a gente precisa de um amigo pra desabafar e chorar os desenganos. Você é muito mais que humano, por isso você tem.